ZYK 278, Rádio Gaúcha, 100 kW, emissora líder da rede Gaúcha Sat, a fonte da informação. Correspondente Ipiranga, rede Gaúcha Sat. Pedro Quintana. Muito boa tarde, agora são 12 horas 51 minutos e meio. Porto Alegre tem um começo de tarde com muitas nuvens e temperatura amena de 17 graus. O Conselho de Segurança das Nações Unidas se reúne nesta segunda-feira para discutir a situação política do Afeganistão. O grupo islâmico Talibã derrubou o governo e retornou ao poder 2 décadas após a invasão americana e poucos meses depois do início da retirada das tropas dos Estados Unidos do país. Segundo os rebeldes, agora o Afeganistão passará por um teste. Eles prometeram servir o povo e melhorar a vida das pessoas. Na capital, Cabul, a situação é de caos e incerteza. O aeroporto da cidade está lotado de moradores e estrangeiros que tentam fugir com medo da nova administração. Entre eles estão diplomatas de vários países, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, França e Austrália. Saiba mais em gauchazh.com. Próxima edição do Correspondente Ipiranga, nesta sexta-feira, 8 horas da manhã. Boa noite. Gaúchos Mundo Afora. O primeiro episódio da série que apresenta a jornada de gaúchos fora do Brasil vai até perto do Polo Norte. Meu nome é Vitor, saí de Porto Alegre, sou jogador de futebol e moro em Reykjavik. Vitor Vieira Thomas, 18 anos, deixou Porto Alegre há 10 anos com os pais. O destino? Islândia, a terra do gelo. Eu moro na Islândia, na capital, Reykjavik, nome, e eu jogo futebol e estou estudando. Qual é o teu time? Valur. Eu treino com o principal e eu jogo a sub-19 e fico no banco daí do profissional. Eu terminei agora meu terceiro ano do ensino médio. O país é pequeno. A área representa 1/3 do Rio Grande do Sul. A população é de aproximadamente 330 mil pessoas. Fica no Atlântico, entre a Europa continental e a Groenlândia. Tinha 8 anos na época. Eu não me lembro muito das coisas, mas... eu me lembro quando ele me falou, a gente tinha sendo assaltado na frente de casa. Então, daí depois daquilo, ele estava com essa ideia na cabeça, mas depois daquilo ele decidiu totalmente que não dava mais para morar ali. Daí a gente se mudou para a Islândia. Foi estranho para nós primeiro, esse frio, a língua diferente, mas eu, como era criança, me adaptei bem mais rápido que meus pais. Um amigo do pai que tocava numa banda com ele, o pai é um músico, ele já tinha se mudado para cá, e falou para nós que a vida era boa e tinha como viver com crianças aqui sem problema nenhum. Então o pai perguntou se podia pegar trabalho lá e achou uma escola de música para ele dar aula. A primeira cidade foi Siklufjörður e agora a gente mora em Ólafsfjörður, que agora é a mesma cidade. Eles juntaram duas cidades juntas, fizeram um túnel no meio da montanha das duas cidades e as duas cidades se transformaram em uma. E o nome é Fjallabyggð. E tem quantos moradores? Tem, acho que em total, nas duas, tem uns 2 mil. A Islândia é conhecida pelos vulcões e pelo frio. Uns 8 meses. Só no verão, que em abril não tem mais neve. E até agosto, depois começa a neve e o frio. Mas sempre é frio. No verão, o máximo 20 graus. E as temperaturas no inverno? No inverno vai até menos 10, mais. E no verão no máximo é 20 graus, já é um calorão. Fica muito tempo sem ver o sol? No inverno, máximo 3 horas assim, de dia, no inverno. A daí claridade é 3 horas por dia? Isso, mas no verão, daí é o sol 24 horas sempre. E as temperaturas mais baixas que já enfrentou? Me lembro uma vez, menos 16, nunca vou esquecer. Tava treinando na rua, daí o treinador, a gente tava jogando, fazendo bobinho, daí o treinador, não vai dar porque não tem como treinar hoje, daí tava menos 16. O país está entre os 20 com o maior PIB per capita do mundo, com destaque na economia para a indústria de pescados. Como outros países nórdicos, é conhecido pela igualdade social e qualidade de vida. O maior é a segurança. Tu pode ir caminhar na rua, todo mundo deixa a porta aberta. Quando eu vou no super, eu deixo o carro ligado, entro e vou, e o carro está no mesmo lugar. Então a segurança é o principal para mim. Me sinto seguro todo dia e eu acho isso muito importante. A Islândia tem pobreza? Tem, mas não é muito. De vez em quando tem muitas pessoas que vêm de outros países para cá e são pobres daí, mas trabalhando não tem como. Tu sempre ganha bem e todo mundo tem a vida boa aqui. Tente repetir o nome da capital islandesa. Eu moro em Reykjavik. Conseguiu acertar a pronúncia? É, além do frio islandês, é um desafio para os imigrantes. Eu não me lembro muito, mas meus pais falam bastante que eu peguei muito rápido o idioma. Em, sei lá, 3 meses eu conseguia já falar. Eu ganhei bastante ajuda na escola, então eu era pequeno também, daí aprendi bem mais rápido. Mas meus pais demoraram 1-2 anos para falar, assim. Mas aí eles estão ainda aprendendo, então é difícil mesmo. Quais as principais lembranças que tu tens desses primeiros anos no país novo, uma terra muito diferente da que tu morava aqui no Brasil, em Porto Alegre? Foi o frio e a neve, a novidade da neve. Então foi mais a neve e o frio que foi a maior surpresa, novidade que tinha. Saindo ainda criança do Rio Grande do Sul, quais os laços mantidos? A gente vai lá aqui em dois anos, a gente fala sempre com a nossa família e a gente é bem unido, então a gente sempre tá com o Rio Grande do Sul ali falando com eles e olhando futebol também do Rio Grande do Sul. Minha mãe é do Grêmio, mas eu e meu pai e meu irmão somos do Inter. Meu pai olha mais daqui, eu olho quase todos os jogos e quando a gente está no Brasil a gente vai em todos os jogos também. E com tanto frio, sai um chimarrão por aí? O pai sempre pede pra vó mandar pra nós erva em dois meses, ela manda umas saco de erva. O pai toma chimarrão daí todos os dias que eu tomando. Que bonito é ver um samba no terreiro, assistir um batuqueiro numa roda improvisar. Que bonito é. A mulata requebrando, os tambores repicando, uma escola desfilar. Quando eu tava no Brasil, eu jogava no São José, na escolinha do São José. Daí eu mudei pra Islândia e eu vi que eu era bem melhor que as crianças daqui. Então, naquele momento, eu gostava e me sentia melhor que os guris. E daí deu pra ver que... Mas pensar em ser jogador foi uns 12, 13 anos que daí caiu assim mesmo. O teu time atual é o campeão islandês. Isso, eles foram campeão ano passado com mais de 15 pontos do segundo lugar, então foram campeão isolado. Mas me explica, como fazem para jogar futebol com tanta neve? Quando eu morava no norte, a gente dirigia 40 minutos para um... Na outra cidade, que tem daí 20, 30 mil habitantes, daí lá eles têm um ginásio fechado. É campo normal, de 11, só com um teto, daí grama sintética. Mas aqui, no Valur, eles têm o estádio deles é com grama sintética, na rua. Então, a gente treina, eu tô treinando aqui na rua desde outubro. Então, quando tem neve no campo, daí cada um pega uma fazinha e sai correndo por todo o campo. Daí o nosso aquecimento é correr pelo campo e tirar neve. Daí o campeonato no verão tem... Na liga tem 12 times e tem acho que só 4 times com grama sintética. Mas ano que vem já vai ter mais 2. Então todos os times, acho que daqui uns 4, 5 anos, acho que todos os times vão ter grama sintética. futebol europeu para no verão, normalmente período de férias dos jogadores. E na Islândia? Na Islândia o campeonato começa em abril e acaba em setembro. Aproveitam o verão pelo clima para jogar. Isso, porque no inverno não é impossível de jogar e daí ia ter que jogar dentro dos estádios, mas futebol não é igual na, dentro do que na rua. A gente joga com... No inverno, quando a gente treina na rua, tem que jogar de aquelas calças térmicas da Nike ou da Under Armour que tu bota, que é bem coladinha. Aí tu pode botar um calção, uma calça por cima. E mesma coisa, tem que usar a camisa térmica e dois, três casacos pra não morrer de frio. E touca sempre na cabeça e luva. Em 2018, pela primeira vez, a Islândia participou da Copa do Mundo de Futebol. A torcida, muitas vezes acompanhada dos jogadores no final das partidas, é conhecida pela festa sincronizada nas arquibancadas. Todo o país, 100% nas costas da seleção, todo mundo quer ir nos jogos. Quando eles estão vendendo os tickets, em 10 minutos já está tudo comprado e a capacidade é só de 9 mil, eles vão aumentar agora. A torcida sempre está apoiando e querendo ver a seleção. Eu quero saber se o meia gaúcho que começa a carreira na Terra do Gelo sonha em vestir a camisa da seleção brasileira ou da islandesa. Se eu tivesse a oportunidade de jogar nos dois, eu escolheria o Brasil, mas é bem mais difícil jogar na seleção brasileira, então se eu ganhasse a oportunidade de jogar na seleção islandesa, eu iria. É um sonho possível? Eu acredito que sim. Já fui chamado para os treinos da base, da seleção, mas nunca fui chamado para jogar. Então, estou ali sempre pronto se me chamarem. Apresentação e produção de Leandro Stout, locução de Ketlin Moreira, edição de áudio de Vicente Nolasco. No próximo episódio de Gaúchos Mundo Afora, você vai conhecer o Gaudério mais ao norte do planeta. ZYK 278, Rádio Gaúcha, 100 kW, emissora líder da rede Gaúcha Sat, a fonte da informação.